Oi, oi gente. Olá. Olá. Como é que Olá. tá? Hello, hello, hello. Olha como ele tá arrumadinho. Ah, eu me arrumei Na hora que eu pra. vi. Eu também, tô aqui de gala. Eu não. Eu tô no modo esporte gala. Beleza. Sim. Bom. Ah, ok. Então, eu não sei se eu faço isso num formato de podcast mesmo, se eu falo, ah, gente, tudo bem e tudo mais, ou se a gente só faz isso e Eu acho que você eu não devia sei. começar com uma apresentação diferente, tipo. A gente está aqui para apresentar os indicados. A gente vai abrir a votação do Piratinha de Ouro. E estamos aqui para apresentar os indicados. Eu provavelmente vou postar isso na no, no, como se fosse um episódio de podcast, mas vai ser uma coisa diferente, uma coisa especial. É só para mostrar os indicados e é isso, tá? Talvez a gente comente uma coisa ou outra do processo de escolha e de tudo mais. Estamos aqui para apresentar o coisa. Eu tenho uma tela especial aqui. Pum! Pronto, estamos com o layout dourado ao nosso redor. Que Uau, premiação! fancy. Shiny. Não sei se isso ficou bem bom visualmente. Eu fiz isso em 5 minutos. Só botei um filtro amarelo, pronto. É isso. Não revela, fala o segredo. Pode achar que você tem um trabalho de fazer tudo ficar direitinho. Eu também não parei para pensar. Não. Eu não parei para. Acabando, estragando a máquina do cinema. Eu não pensei que seria uma cor parecida com a logo do Piratas do Espaço, então ele tá meio invisível. Mas. É, isso é verdade. Mas dá pra ver, dá pra ver. Ok. Não é tom sobre tom. Vamos apresentar. Pera, tá dando pra me ouvir. Ok, tá dando pra me ouvir, tá tudo bem. Vamos apresentar os indicados ao Piratinha de Ambientação, né? Ouro de 2022. E eu vou botar mais uma vez aqui. A imagem pode estar meio zoada. Eu não sei para quem assiste isso visualmente. Talvez não dê para ver. E eu recomendo que Para veja quem visualmente, assistir porque visualmente. vai ter coisas. Sabe? Para quem assiste, Tem bônus. talvez tenha umas travadas e tudo mais, mas no, eu não acho que a Que o áudio vai ser muito alterado por isso. Não acho. Sem mais delongas, vamos lá. Eu tenho uma apresentação de slides para mostrar que são os. Olha só. Outro layout. Eu gastei. Gente, As últimas 2 semanas eu gastei fazendo isso. Então, por favor, vocês valorizem meu trabalho. o piratinha ali no canto. Hoje a gente vai mostrar os indicados. Foi essa, primeiramente, o ano foi diferente. Esse ano foi diferente a nossa escolha, né? Ao invés de fazer toda a premiação, de escolher os indicados e tudo mais, no final do ano a gente foi fazendo e construindo com o passado dele. E eu acho que rendeu. Talvez uma coisa ou outra seja meio que tipo, do começo do ano a pessoa pense, pera, mas isso foi em 2022? Foi. A gente anotou, a gente fez tudo conforme isso. Teve umas dificuldades aí durante o caminho, a gente botou 500 coisas e a gente teve que escolher só 10. Mas estamos aqui, tão forte, tão bem. Então, Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre os jogos, os prêmios de jogos. Vamos mostrar os prêmios de jogos. Que é por ser uma mídia cara e que consome muito tempo, a gente não jogou muita coisa. E especificamente esse ano de 2022 a gente jogou pouca coisa. Então a gente foi botando. Foi diferente do filme, que a gente teve que escolher um por um o que botar. A gente meio que. O que jogava tava valendo, porque a gente só tava querendo adicionar o máximo possível. Fora que jogos tem aquele negócio que a gente costuma lançar um bando de jogo nos últimos 2, 3 meses, e aí não tem como se às vezes ter tempo ou até dinheiro para jogar tudo. Verdade. Ou seja, Isso fica um também. curto de tempo. Isso também é complicado. Então, sei lá, talvez haja espaço para uma menção honrosa daqui a 5 anos. Não Sim. sei. Mas alguns jogos, por exemplo, ganharam uma menção no nome da premiação, por exemplo. Mas bem, vamos ao primeiro prêmio. E aí a gente vai a partir daí. Eu vou apresentar o primeiro prêmio, e aí depois a gente vai pro Luan, e aí depois o Felipe, e assim por diante, tá? Ok. Então vamos lá. Certo. O prêmio. O primeiro prêmio de games é o prêmio Pressione Start para melhor tela de título. E os indicados Faz são. sentido esse ser o primeiro prêmio. Ah, sim. Ah. Eu fiz isso. É caso pensado. E os indicados são. Cuphead, Delicious Last Course, Elden Ring, Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Shovel Knight Dig, Stray. Com licença! Alexa, você tá atrapalhando o negócio! Ah, Alexa! foi Alexa. Pare! Stray e Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Que. Nos próximos prêmios eu só vou falar Shredder's Revenge. Parabéns É aos melhor, né? indicados. É isso. É só. Tela inicial, tem jogos com tela inicial interessante. Alguns tocam uma música, alguns têm uma animação, alguns têm alguma coisa É, então e tu vai que. escolher pela música, ou pelo visual, ou pelo É. conjunto. Você escolhe pelo Qual o motivo que seu você critério é esse? quiser. É o seu critério. Só uma curiosidade. Digue. Ou Essa pelo jogo foto também. que tava antes do prêmio era qual? Era qual jogo aquilo? Ah, sim, é de Last Last of of Us. Us. Ah, tá. Porque Pra no seu quem? slide tinha uma foto muito bonitinha, eu queria saber de que jogo era aquilo, que eu não tinha visto. Sim. Eu botei uma animação entre um slide e outro que eu estou levemente arrependido. Era melhor ter só um pá, pá, pá. Pronto. Mas bem. Ok, vamos lá, pro próximo prêmio. Algum de vocês. É Posso o ir? Luan, vai lá, Luan. O prêmio agora é o prêmio Gannon Pode Esperar, que é aquele famoso prêmio de melhor minigame ou sidequest, que é tipo, Opa. ah, tem que salvar a princesa, tem que salvar o mundo, mas antes, deixa eu botar uma pescaria aqui rapidinho. E os jogos que estão nesse momento, os minigames ou sidequests: Missões da Jane, de Bayonetta 3, a quest da Renny the Witch, de Elden Ring, que é uma quest gigantesca. Você pode fazer carinho no cachorro. You can pet the dog. God of War Ragnarok. Isso é uma quest. Bom. Seu minigame, quer dizer. Fica aí para É. quem jogou sabe. Pra mim, qualquer jogo que tenha isso já tá ótimo. Minigame na Vila Waddle Dee, de Kirby the Forgotten Land. Os minigames do ginásio de Pokémon Scarlet and Violet. Table Turf Battle, que é o minigame de carta que botaram no Splatoon 3. Que, inclusive, até hoje eu não joguei. Estourar o balão no parque de Teenage Mutant de Shadow Revenge. Obrigado por falar tudo que eu falei, resumir. São esses sete jogos que estamos na categoria de minigames. Vocês vão ver bastante desses 7 jogos Provavelmente. nos próximos prêmios. São os jogos do ano, né? Exato. Sim. Ok, gente, vamos lá pro próximo. Ok. Melhor level. Então agora vamos pro prêmio Louis Armstrong de What a Wonderful. Não, não consigo. De melhor Não, não, eu tô level continuando. barra vida. Primeiro indicado é Lendel Royal Castle, de Ah, é. Elden Ring. Né? Esse aqui que tá aparecendo agora. É, sim, já sempre esteve aí. Depois, Wandaria Remains, ou Wandaria Remains. Yeah, Ah, Kirby and the Forgotten Lands. não tem regras de nome, de falar Pronunciation. pronunciation. Qual é o pronunciation? Hisui, de Pokémon Legends Arceus. Paldea, de Pokémon Scarlet ou Violet. O Calabouço de Rogue Legacy 2. Eu vou falar que é o Rogue Legacy 2. Subindo o Foguete, de Splatoon 3. Três. Eu gostei do Splatoon 3. Splatoon 3. Splatoon 3. Primeira cidade de Stray ou Mall Meltdown de Shredder's Revenge. Parabéns aos indicados. Posso botar um parênteses aqui? Eu, Sim. pessoalmente, eu não sei se eu botaria o Mall Meltdown hoje. Eu que botei ele, porque eu escolhi, ah, qual é a fase mais legal? E eu acho que eu botei essa fase por causa da música que toca nela. Sim, isso que eu pensei. A música dela é muito anos 80. É. E tem Mas. alguma que você gosta mais agora? Se você Ah, tivesse que escolher outra fase do jogo. por mais que mecanicamente ela não seja tão boa assim, eu botaria aquela que se passa no céu, que toca uma música rock and roll aí. Sei, onde ela faz auto-scroll. Eu acho ela maneira. Essa, ela. Mas bem. Ok. Tá aí. E tá indicado mesmo assim. Se vocês. Inclusive, já aproveitar pra botar aqui esse asterisco. Se você acha que faltou alguma coisa, ou que você não concorda, sei lá, tem a opção de botar uma coisa manualmente. Tem o outro. E esse Mas outro. é na votação mesmo. Na Quando votação. você for Mas não tá em votar todas as pelo categorias, site. né? Isso. Lá no Forms que a gente. No Formulário. formulário que a gente fez. Então, bora lá. Prêmio Nathan Drake para melhor momento cinematográfico. É aquele momento. É uma, abre fecha aspas, set piece. Um momento que eles. Que é meio que feito para você, para você não perder a sensação de que você tá no controle, mas fazer uma coisa visualmente incrível, assim, uma coisa tipo, wow, para você ter aquela sensação de poder, que você tá fazendo uma coisa legal. Ele não necessariamente é uma cutscene. Ele pode ser uma cutscene, vale cutscene, mas também pode ser uma coisa tipo só simplesmente maneira que eles te deixam fazer porque eles sabem que isso vai ser. Que isso vai te dar aquela sensação de poder. Um exemplo, imagina uma fase do Donkey Kong que tá destruindo tudo pelo cenário, como você tá jogando ao mesmo tempo. Você tá jogando ainda, mas tá tendo tipo um visual, um espetáculo no fundo, uma coisa maneira acontecendo. Inclusive, esse prêmio foi feito pensando nas fases de carrinho de mina do Aí, ó. Donkey Kong Lembra quando no você anda em Tropical cima de um Freeze. ovo gigante no Returns? Esse é um É. set piece. Tem coisas loucas assim. E os indicados são. Godzilla em Paris, Bayonetta 3. É, não é o Godzilla em si, mas enfim. A Serpente Devoradora de Deuses é God Devouring Serpent, a batalha contra ela, em Elden Ring. Versus Thor em God of War Ragnarok. Quem jogou o de 2018 e esse sabe que a primeira batalha é uma batalha para você ficar. Carai! Velozes e Fofinhos, de Kirby and the Forgotten Land. Esse nome foi ótimo. Obrigado, eu demorei um bom tempo para pensar nisso. Batalha Espacial, de Splatoon 3. Correndo dos Red Crabs, de Stray. Red Crab, pra quem não sabe, é o bicho do Half-Life que É, gruda na exato. sua cabeça e controla sua Nojento. mente. Ele é bem nojento. Mas em Stray tem uns Red Crabs filhotes, tem uns bichinhos bonitinhos. Eles parecem Red Crabs, mas eles são fofos. E destruindo o Flame Clock. Relógio de fogo. De Xenoblade Chronicles 3. É. Parabéns, meus indicados. Vamos para o próximo. Ok. Agora vamos para o prêmio do A Barrel Roll, que é a frase mais citável nos jogos de 2022. Aquela frase que fica na sua cabeça por algum motivo. Não necessariamente ela precisa ser uma frase boa, mas você não consegue tirar da cabeça. É, pode ser só uma frase engraçada, pode ser uma frase que fica repetindo o tempo todo e você fica. Uhum. E você começa a repetir junto, sabe? Você fala junto, tipo, ah, so long, Bowser, ok. É, tipo... E os indicados são: My name is Viola. V-I-O-L-A Viola. Fucking A. Ah, inclusive, esqueci de censurar isso. Putz, e agora, e a próxima indicado é de Elden Ring, Put these foolish ambitions to rest. Que você provavelmente jogou Elden Ring e escutou essa frase mais 20 vezes pra matar esse chefe. Uhum. É, that can have me when it earns me. Uma frase de God of War Ragnarok. Normalmente foi dita pelo Kratos, pela foto. Sim, exatamente. De Splatoon 3, temos o Ei, que é a coisa que o Big Man mais fala em Splatoon 3. Ele fala Ei, aí tem a tradução em parênteses do que ele falou. Chorei quando ele disse isso. Chorei. E de Tartaruga Ninja temos Big Apple 3PM, que é uma referência ao jogo do Super Nintendo, por isso que tá aqui também. Uhum. E do Xenoblade Chronicles 3 temos a frase mais repetida sempre que você acaba uma batalha no jogo, que é Hear that, Noah? Lance one something a bit bitter. Você escuta também mais de 30 mil vezes, depois você termina qualquer batalha no jogo. Inclusive eu ouvi essa frase depois e, meu Deus, o sotaque britânico dela é muito pesado. Com certeza é o sotaque britânico que torna isso mais memorável, que fica na cabeça. Que nem as frases do Xenoblade 1 e 2, que era o caso do sotaque britânico. E se você tiver uma sugestão de alguma coisa que a gente esqueceu, uma frase que a gente não lembrou, pode botar, né, no outro lá na votação. Inclusive, Elden Ring tem umas 10. Elden Ring pode por falar exemplo. Várias. Ele se filtrou pra uma só. Próximo prêmio. Próximo prêmio é o prêmio BFG, de melhor arma ou melhor power-up. E eu ia falar em primeiro lugar. O primeiro indicado é Ribbit Libido, da Bayonetta 3. É um microfone. Curioso sobre essa frase. É um stand de microfone que ela usa tanto para bater quanto para dar buff nela mesma. Ela faz um rock and roll e aí só bate um raio nela. E agora ela tá com tá mais forte, coisa assim. Interessante, conceitualmente. Bayonetta tem as armas mais ridículas, eu adoro. É. Temos também o Kamehameha no Fortnite. É. Agora tem um parecido. Mas não é de My Hero Academia? Ah, tem isso. Academia? Ah, esse vai ser pro ano que vem. Aí tá, cara. É, ele faz um grito muito alto. E ele mata de primeiro esse negócio. O Kamehameha foi da... Se te o acerta... O Kamehameha foi da temporada anterior. Uhum. Temos também a Ingrid em God of War Ragnarok. Uma espada voadora. Space que... Ranger. Gente, olha esse canto. Você vai explicar mais? Ah, uma espada voadora que parece ter vida própria. É, só isso. Quem assistiu Thor Ragnarok vai ver algo parecido. E jogou... Brincadeira da parte. Em Space Ranger, do Kirby and the Forgotten Land. Aí temos as Balms, do Pokémon Legend Arceus. Temos o Bardo de Rogue Legacy 2. E o último indicado, as armas Griscoll de Splatoon 3. É, curioso que são, tem duas armas musicais nessa lista. Você realmente conseguiu usar o Bardo? É, quando você descobre como usa ele, você percebe que ele é muito maneiro, que ele é muito legal de usar. Eu botei ele porque teve uma hora que ele... Clicou, é. Que foi o momento que eu falei, ele na verdade é secretamente a classe mais legal do Rogue Legacy. Fica aí a dica. Só tem que aprender. Prêmio. Humby, para melhor pet ou animalzinho. É, bom, desde Yoshi, sabe? A gente tem aí vários Adorei que o Rambi bichinhos. roubou o lugar do Yoshi. Ah, não, mas é porque o Yoshi é o Yoshi, mas o Rambi. É porque ele é um animal O amigo, Yoshi já sabe? não é mais um animalzinho, o Yoshi Ele é um já é uma pessoa personagem própria. próprio, é. Exato. Quando o Rambi tiver o jogo próprio dele, aí ele vai ter ele vai ser tirado. Feito de crochê. É. Os indicados são Bayonetta 3, os demônios. Os demônios que é aquela. Os demônios do inferno. Que ela chama. Agora! Não, tô É. falando uma coisa diferente. Sim. Torrent, ou Torran, ou sei lá como se pronuncia o nome dele, de Elden Ring. Tormenta. A Torrenta. É, a Wolfie, o inimigo de Kirby and the Forgotten Land. Nem sempre eles são amigáveis, os bichinhos fofos. Eles são fofinhos. É. Tom e Jerry, de Multiversos. É, os Pokécães, de Scarlet Violet. Eu botei dois aí, talvez tenha mais exemplos. É, Ladon, o dragão de Rogue Legacy 2. Ele é vendo pela primeira vez, você vai tomar um susto, achar que ele é maldoso, mas não, ele é um gigante com um coração de ouro. É, Small Fry de Splatoon 3. Eu botei a foto do meu na coisa Punkzinho. com cabelinho de coroa de abacaxi. E o gatinho de Stray, né? Não, não dava para ele não aparecer aí. E esse prêmio existia antes dele. Queria É porque deixar este é claro. literalmente o jogo de um patch. É, pois é. É, tá, vamos para o próximo. O próximo prêmio é o personagem. É o personagem mais maneiro, que é o prêmio Samus Aran, que é, inclusive, perfeito nome. Não tem definição de personagem maneiro pra mim do que a Samus. Que é aquele Pois é. personagem que é, tipo, muito legal. Você, tipo, acha ele, não sei, alguma coisa nele fala, você fala, nossa, esse cara, esse personagem é muito maneiro. E os indicados são Bayonetta, de Bayonetta 3, não tem como, né? Miss Chalice, de Cuphead, de Delicious Last Course. Malenia, de Elden Ring. AFC Richmond, de FIFA 23. Agora entendi porque ele tá aqui. Boa edição, boa edição. Ótimo. Thor, de God of War, Ragnarok. Kirby, de Kirby The Forgotten Land. Nossa, o Kirby é muito fofo. Deep Cut, de Splatoon 3, que é a banda do Splatoon 3. É, eu queria só deixar claro aqui que, bom, vocês podem sentir a falta do Kratos. Eu tentei não botar um personagem já existente, sabe? Quando de uma. O Bayonetta. Ah, vamos tentar não botar Bayonetta, vamos tentar botar alguém que foi introduzido nesse jogo, mas eu. Não dá, porque a Bayonetta é a mais legal. É, no caso do Thor, eu meio que. Ah, ele é legal, dá pra botar ele no lugar do Kratos, sabe? Se vocês sentirem falta do Kratos, fiquem à vontade pra botar ele no lugar. Ou qualquer outro personagem de God of War. Quer botar o Mimir? Beleza, bota lá. Vale. Todo voto é válido. Menos se for, tipo, pra alguém muito sem graça. Tem que ser personagem maneiro. É. Tipo Ted Próximo. Lasso. Tipo Ted Lasso, pois é. Personagem de Ted Lasso em FIFA. Próximo é o prêmio. É o prêmio Ornstein and Smaug. É Ok. Smaug? Quem conseguiu? Smaug. Fala Melhor desse de povo. melhor luta contra o chefão. O que podemos dizer? Primeiro indicado é Shrider, de Bayonetta 3. Depois é o Moonshine Mob, de Cuphead, Delicious Last Course. Próximo indicado é o Starscourge Radahn, de Elden Ring. Provavelmente eu matei o nome dele assim como ele mata a gente no Cult Dragon. Depois de God of War Ragnarok é o Nidhogg. de Kirby and the Forgotten Land é a Crowline. Belo nome. Belo trocadilho. Uhum. Depois o líder de ginásio Rhyme, de Pokémon Scarlet e Violet. O traidor de Rogue Legacy 2. Eu não revelei quem é o personagem, quem é o traidor? Porque eu acho que é meio que spoiler, mas quando você chega na luta, você sabe quem é. Eu botei o cenário da luta na imagem. Mandou bem, assim, sem spoiler para os amiguinhos. Também temos o Corozuna de Splatoon 3. Uhum. E, por último, Chrome Dome de Shredder's Revenge. Beleza. São os indicados. Vamos para o próximo. Jogabilidade mais satisfatória. É o prêmio Feel Like Spider-Man. Tem que ter a entonação. E os indicados são Bayonetta 3, Elden Ring, Kirby and the Forgotten Land, Pokémon Legends Arceus, Rogue Legacy 2, Splatoon 3, Stray, Switch Sports e Shredder's Revenge. É isso. Jogos gostosos de jogar. É importante. É extremamente agradável de mover o boneco, fazer uma coisa básica, basicamente. Uhum. Ou sei lá, tem algo no jogo que te faz sentir bem. É aquela coisa que você não consegue explicar, mas tu gosta. É. Tipo, você não consegue explicar muito bem com palavras, mas tá sentindo que é muito bom de jogar. Isso. A seu critério. Próximo. E o próximo prêmio é Pensando com Portais, que é o prêmio de mecânica mais bacana. Inclusive, ótimo nome de novo. Que é aquela mecânica que você, tipo, por algum motivo te lembrou, te marcou no jogo. São mecânicas novas que foram introduzidas esse ano, de 2022. A gente lembrou de algumas aqui que podem ter sido boas. Aí você escolhe a que você mais gostar. Primeira indicação é As Invocações Infernais de Bayonetta 3. Em segunda indicação é Cromando as Coisas de Fortnite. Terceiro lugar... próximo indicado. Kirby and the Forgotten Land, que é o upgrade de poderes. Você pode dar upgrade nos poderes. Os especiais de chute do Mario Strikers Battle League. Super chutaço. É, isso é a tradução português oficial. Ah, legal. Vivillon, de Pokémon GO. Captura Sem Batalha, de Pokémon Legends Arceus. As Profissões, de Rogue Legacy 2. Atirar o Vinho, em Salmoran. Isso é muito grande, acreditem, gente. É, isso muda tudo. Isso muda tudo. Sem preferência, sem preferência. Aperte o botão para fazer gatinhagens em Stray. É, tem vários lugares. Só para explicar um pouquinho a temática do Vivillon, que ele tem vários. É uma borboleta que tem vários desenhos diferentes. Uhum. E aí, para você conseguir os desenhos diferentes, você tem que trocar presentes com pessoas de lugares diferentes do mundo. Ah, que legal. Algo curioso. É porque só colocar Vivillon do Pokémon GO, às vezes a pessoa não sabe exatamente do que se trata. As trocas internacionais, tá legal. Isso. E aí, conforme você troca presentes com pessoas de lugares diferentes, você vai ganhando os desenhos diferentes. Legal. Eu sabia que tinha alguma coisa assim, porque você mesmo tinha pedido que mandasse presentes pra receber, mas eu não sabia exatamente como Vitor, já funcionava. Que você nunca mais jogou Pokémon GO na sua vida, tem como você pelo menos abrir o jogo e mandar um presente? Mas aí Carol mandou, Ah, já aí eu tenho. pensei, então não precisa. Mas eu Aí. já tenho a forma de savana, que é a forma do Brasil. Ok. Ok, vamos lá. É o prêmio. Hoje vai ter festinha de melhor game para jogar com os amigos. Sabe, Mario todo Party é mundo o melhor que amigo. joga games em festas. Ah. Uhum. Oh, nice. Temos o Mario Strikers Battle League, Monster Hunter Rise Sunbreak, Splatoon 3, Switch Sports e Schroeder's Revenge. Bem sucinto e... São poucos, mas bem. Eu tirei Fortnite, eu não sabia se eu deixava ou não, porque... a gente botou algumas coisas de Fortnite, mas são coisas que lançaram esse ano. Fortnite não lançou esse ano, né? Em si já é um jogo antigo. Pois é. É a mesma coisa do Pokémon GO. É legal pra jogar com os amigos, mas já tem 7 anos de vida, quase. Exatamente. Agora, eu só queria deixar claro, eu botei isso na descrição do formulário, mas eu vou trazer de novo isso, não é exatamente o melhor multiplayer. Tem jogos que são multiplayer, mas que você joga sozinho com aleatórios, assim, tipo, bota Marvel Snap aí porque é legal de jogar. Não, você joga com gente aleatória, não é legal. Eu quero jogos pra você jogar com amigos, pra você falar, rouba minha estrela de novo e eu te arrebento a cara, seu desgraçado. Essas coisas. Esse é pro Luan. não sei. Nunca mais rolou isso. Por que será? Tô brincando. Não sei. Bom, vamos para o próximo. Prêmio Fliperama para game mais rejogável. Quando o jogo tem aquele fator, sabe, que faz você querer jogar de novo e de novo. Às vezes é uma coisa de, só mais uma partida e eu paro. Aí você fica a noite inteira nisso. Ou às vezes você acabou de terminar e você já pensa, pô, já quero terminar de novo. Basicamente, pra mim, é tipo, o jogo é muito bom. Pode ser. E os indicados são Bayonetta 3, Elden Ring, Fortnite. Esse eu trouxe pra cá, enfim. Kirby and the Forgotten Land, Rogue Legacy 2, Splatoon 3, Stray, e Shredder's Revenge, e Vampire Survivors. Valeu, Luan, pela indicação desse... Não, esse aí tem que estar. Eu conheço muita gente que joga muito isso aí. Eu tô ligado que ele fez bastante sucesso. Explodiu bastante esse ano. Não pra gente, mas... Agora, o próximo prêmio é o prêmio Booster Pack, que é o prêmio para melhor DLC ou update, que saiu esse ano passado. E o primeiro indicado é consertação do jogo de Cyberpunk. Ano passado eles consertaram o jogo, né? Eles fizeram uns updates que deixaram o jogo bem melhor. The Little Last Course, é DLC. Deixaram o jogo jogável. Deixaram o jogo jogável. Deixaram o jogo jogável, exatamente. Deixaram o jogo. Free to play, crossplay de Fall Guys, adição dessas opções. O modo zero construção de Fortnite. A ferramenta Forge de Halo Infinite, que você pode construir um monte de coisa no jogo. O pacote de DLCs de Mario Kart 8, de pistas, de 48 pistas que a Nintendo anunciou e tem lançado ao longo desse ano. Os personagens extras que vieram grátis no Mario Strikers Battle League. Extras. E a expansão do Monster Hunter Rise Sunbreak. E se tiver outro indicado, você pode sugerir um DLC ou um update que a gente esqueceu de botar. Exatamente. Seja pago ou não, tem adições que jogos recebem que trazem uma coisa a mais, um ar de novo. Sempre bom. A mais. Próximo prêmio. É o prêmio Wise Shimomura. Não quer dizer que a Yoko Shimomura é esperta, mas é o David Wise. David Wise, o snowboarder. E a Yoko Shimomura. Existe o David Wise snowboarder. De fato. Existe. Já aconteceu. Essa é a piada. Ok. De melhor trilha sonora. Os indicados são Bayonetta 3, Cuphead, Delicious Last Course, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Kirby and the Forgotten Land, Pokémon, Scarlet e Violet, Splatoon 3, Stray, Shredder's Revenge e Xenoblade Chronicles 3. Esse é um que a gente conseguiu completar os 10. Também, né? Trilha sonora a gente não para de falar. É, trilha sonora a gente... Trilha sonora a gente presta mais atenção. Nossa coisinha favorita. É... Beleza. Próximo prêmio é de melhor animação. Esse é um que eu gosto muito. Porque animação é uma coisa que tá sempre presente em jogos de videogame. E é bom ver quando um estúdio faz uma animação boa. E os indicados são... Bayonetta 3, Cuphead, Delicious Last Course, God of War, Ragnarok, Kirby and the Forgotten Land, Mario Strikers, Battle League, Multiversus, Shovel Knight, Dig, Splatoon, Stray e Shredder's Revenge. Luan. Não sou eu não. Ah não, sou eu, fui mal, perdi a ordem. Desculpa, aí. É, tudo bem. Desculpa. O próximo prêmio é o prêmio de melhor direção de arte, que é o prêmio Phantom Teams de Persona 5, porque aquele jogo tem uma direção de arte incrível mesmo. E os indicados são Cuphead, The Delicious Last Course, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Chase 2, Kirby and the Forgotten Land, Pokémon Legend Arceus, Rogue Legacy 2, Splatoon 3 e Shadow's Revenge. Dois jogos de carrinho. É. Dois jogos de carrinho. Estilos de arte completamente diferentes. É tipo o oposto de estilo de arte. E ambos têm direção de arte é muito bem feita, dentro da proposta de cada um. Exato. Pera. Ah. O último prêmio de jogos por agora... Que é o prêmio Cyberpunk 2077 de game futuro mais empolgante. Eu espero que vocês tenham percebido a ironia. É, tipo, eu fiquei tipo... Oh não. Doce ironia. Ele foi empolgante no futuro, mas quando ele lançou... É, tipo, a gente não é vitão, então, pode prever, né? É. Exato. Nunca se sabe. São jogos que vão sair... em 2023, então são jogos aqueles que nos deixam ansiosos e tipo, eu quero jogar muito esse jogo. Uhum. E os indicados são Diablo 4. Viu, eu tava contando aqui nos dedos, tô colocando em números romanos. Final Fantasy 16. Ok. The Legend of Zelda. Vitor, já descobriu se é Tears ou Tears? É Tears. Tears. Eu falei pra você que fazia muito mais sentido ser Tears. Uh-huh. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Agora são lágrimas? Talvez. Octopath Traveler 2. Resident Evil 4, o remake. Obviamente. Yeah. É bom SpongeBob. Não, é só. É bom deixar especificado isso. Que é o remake. Essa coisa é o 4 de novo. É o quê? Quê? 4? É um port? SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Jogo do ano. Starfield. Street Fighter 6. Suicide Squad Kill the Justice League. The Rocksteady. Do Batman. E aquele jogo que a Nintendo ainda não anunciou. Que obviamente vai ter um jogo que simplesmente vai sair e você fala: uau, como eu não sabia desse jogo? Assim, e ele vai ser bom pra caramba. Nisso. Do nada, tipo, 3 meses pra jogo lançar. Opa, olha esse jogo que a gente vai lançar aqui. Olha, esse jogo lança. Eles não têm. O jogo lança daqui a 2 horas. Eles não têm um jogo pro final do ano. Fica aí. Eu gosto da foto do King Kong porque eu tenho esperança. É porque é legal esse Donkey Kong com o joinha e porque ele Quem sabe, né? É porque é o meu desejo. Bem, agora vamos para os prêmios de filmes e séries. O melhor jogo, o prêmio de melhor jogo, a gente vai anunciar lá no final do filmes e séries, ok? Uhum. Fica aí o aviso. Ok, filmes e séries, a gente ficou com muito mais ideias de indicados do que jogos, porque filmes e séries são mais fáceis de assistir, são mais rápidos de assistir. Então, eu e o Felipe, principalmente, a gente foi lá enchendo de coisa. Todo filme ou série que a gente assistia, a gente botava lá. E aí, foi um pesadelo escolher os indicados depois. A gente teve que fazer todo um sistema aí. Então, se for pensar que são 54 semanas no ano e eu assisti mais de 100 filmes no ano, caramba. Então eu assisti muito filme. É. Então, assim, teve muita coisa pra colocar. Então, saibam que foi muito difícil escolher os indicados, mas acho que a gente escolheu uma lista satisfatória. Espero que vocês também gostem de votar. É, e vamos lá. O prêmio Ciclo Sem Fim para melhor abertura de um filme. Um filme tem aquele começo pra você ficar, caraca, esse filme vai ser legal. Às vezes acontece, às vezes não. Mas eu diria que esses aqui acontece. Uhum. E os indicados são: Andor não é para crianças, de adivinha qual filme? Andor. Eu Sou as Sombras, Batman. O Enigma da Caixa, de Glass Onion, um mistério Knives Out. Essa é a primeira e única vez que eu vou falar o nome inteiro. O resto é Glass Onion apenas, ok? Ok. Parece não haver sinal de vida inteligente. Lightyear. A história de Carol Danvers. Miss Marvel. A história real. A verdadeira história de Carol Danvers. Ah. Do you wanna taste it? De Pacificador. É a música. Dizendo adeus ao rei. Pantera Negra, Wakanda para sempre. Se vocês quiserem, podem falar só Wakanda para sempre. O que você fez? Ou Pantera Negra 2. É, ou Pantera Negra 2, pode ser. O que você fez? De Stranger Things. Gore e sua filha. Bagulho sinistro. De Thor, Amor e Trovão. E simplesmente as rosas exalam. De todas as flores. Obrigado, Luan, pela edição. Tô muito feliz de estar vendo um monte de coisa de cinema ali, aí tem ali minha novelinha. É isso aí. Vamos para o próximo. Foi eu agora, né? Uhum. O próximo prêmio é o prêmio Dominique Toretto, que é o prêmio favorito do Vitor. Que é a melhor cena com carro. Vou aqui deixar uma explicação. A gente, assim como Velozes e Furiosos, esse ano a gente expandiu o prêmio. Ele ainda se chama Melhor Cena com Carro, sim. Ele continua sendo a melhor cena com carro. Mas carro é uma coisa abstrata, sabe? É uma ideia, é um estilo de... É um estado de espírito. Ele não é apenas... Não é só ter quatro rodas, mais sabe? Mais que o meio de transporte. Mais que o meio de transporte. Você tem que... Se você tá lá no controle de uma máquina maior que você... E você tá pensando na sua família. É um carro. É isso. Então, os indicados, Luan. Eu, depois dessa explicação, não tem nem como discutir. Vai ser explicado com os indicados. Uhum, vamos lá. Primeiro, os indicados são o filme Ambulância, um dia de crime inteiro. Tá isso que tá escrito aqui. O filme inteiro, no caso. Isso. Ah, tá, entendi. O filme Ambulância, o dia de morrer em crime. Tá, entendi. Eu li errado, desculpa, gente. Tudo bem. Fuck the Police, de Andor. Aí, esse eu censurei. Também conhecido como Dua Barrel Roll. Barrel Roll, ok. É porque além, ele faz um Barrel Roll, mas ele também faz isso, tipo, ele faz todo um esquema de... Enquanto ele tá falando Fugir da polícia, que é É excelente. a gangue das motocicletas de Barry, o Batmóvel de Batman, Batman. Wake Me Up, Cavaleiro na Lua, Wake me up! Before You Go Go, Velociraptors e Furiosos de Jurassic World, Essa Domingo, aí. Starfighter, o livro de Boba Fett, Tempestade, não, não olhe, Perseguição em Boston e Luta na Ponte de Pantera Negra, Wakanda Forever. E a Missão Impossível de Top Gun Maverick. Ah, eu vi o que você fez aí com essa Missão Impossível, com Tom Cruise. É. Mas a missão é impossível. Aham. Eles conseguem ou não? Não, não sei. Não... Assista Top Gun Maverick pra saber. É. Exato. Beleza. Ok. É o. Só o de Wakanda pra sempre. Eram duas coisas que a gente meio que juntou pra uma só. Tipo, tinha a luta na ponte e tinha a perseguição em Boston. A gente juntou as duas em uma só e é isso. Pra fazer uma coisa mais completa, né? Não, não ficar separando uma cena só, tipo uma set piece em vários. Beleza. Próximo prêmio. É o prêmio Lincoln e Michael Scofield de Prison Break. Tá melhor? Fuga de prisão! Ah, quem poderia imaginar? Os indicados são Uma Saída de Andor, Hank na Bolívia de Barry, Socando Gordon de Batman, Tá Saindo da Jaula de Lobisomem na Noite, Salvando a Leia duas vezes de Obi-Wan Kenobi, O Mestre das Fechaduras de Resident Evil, a série do Ah, eu Netflix, entendi o nome que você botou aí. Prisão Inglesa de RRR, que ao contrário do Oscar, nós não esnobamos RRR, É isso aí. Livre para Sonhar de Sandman, Elfos Acorrentados de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E Gula Gorgon de Stranger Things, temporada 4. Eu tô muito feliz o prêmio que eu fiz de brincadeira no ano passado conseguiu evoluir pra, tipo, teve muita coisa boa, muito conteúdo bom de fuga de Teve. prisão esse ano. E ó, vai continuar vivendo. Fuga de prisão. Quem sabe que é uma das melhores coisas que você pode fazer num filme ou série, uma fuga de prisão. Eles sabem, os indicados sabem. Exato. Assistiram muito Prison Break. Próximo prêmio é o prêmio Awesome Mix, volume X, volume 2022, O seu favorito. Escolhe qual você quer. de melhor momento musical. Prêmio novo, inclusive. Ano passado, recomendou essa ideia e a gente aderiu. Tá aí hoje pra gente botar. Aquele momento que toca uma música massa, numa cena massa, e aí os dois se juntam pra fazer um momento icônico, sabe? Sem a música não seria nada. Sem a música não seria nada. Pois é. E é claro, eu tinha que botar homenagem ao melhor o filme que melhor usa isso, Guardiões da Galáxia. E So cool. os He's so cool. E os indicados são A Mente de um Músico, Depois da Festa. A série Depois da Festa. Assistam, vocês deviam ter assistido. Duelo Musical, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Deixa eu dizer que esse filme, esse momento foi o momento que eu falei, rapaz, Essa cena é brilhante. a gente tem um prêmio exatamente para isso. Foi o ano certo para ter essa cena. Especial de Natal, Elvis. Dança de Casamento, Miss Marvel. Portal. Red, crescer é uma fera. Nato. RRR. Experiência de música e dança. Ruptura. Correndo aquela colina. Stranger Things. Quem sabe, sabe. Balls of Fire. Top Gun Maverick. Essa é a cena dele vendo o filho do amigo dele tocando a música que o amigo dele tocava vendo, no piano. Vendo o carinha do Whiplash fazendo outro personagem. Isso. Fazendo. Ele continua vendo musical, sabe? É, vendo a nova carreira que o personagem do Whiplash tomou. É, parou de tocar bateria, não aguentou, foi tocar piano. E, por último, I Need a Hero. Desculpa. I Need a Hero! De Trem-Bala. É... Toca Need a Hero nessa música, nessa cena? Mais ou menos. Ok. É, eu recomendo muito ver esse filme e ver essa cena, porque você vai entender quando você ver. Ai, ai. É. Okay, muitos bons momentos musicais. Bora. O próximo prêmio, adorei que caiu pra mim. É, o próximo prêmio é o melhor momento videogame em filme e série. Que é aquele momento de uma série ou um filme que você fala, nossa, isso me lembra tal jogo. Ou isso poderia estar num jogo, até. Às vezes é uma coisa meio... Ah, isso parece uma coisa que estaria em um jogo. Às vezes dá até vontade de tu jogar um jogo, algum jogo específico. Sim. Enfim, os indicados são A Tribo dos Zoras, de Avatar, O Caminho da Água. Arkham Feelings em Batman, ou seja, deve ser como uma cena do Batman que dá vontade de jogar jogos da série Arkham, porque Batman. Uhum. Fatality, de The Boys. O Dungeon no Deserto, Desert Dungeon, de Cavaleiro da Lua. Amogus, de Glazonion. Assim que se joga, de Halo, da série Halo. Battle Royale, de Lobisomem na Noite. Temple Zone, do Sonic 2, o filme. Flight Simulator, de Top Gun, Maverick. E começando como nos jogos, de Uncharted fora do mapa. Eu... Toda a cena daqui sendo muito bem jogo, né? Eu não esperava. Eu tava com medo. Eu quase cortei esse prêmio, porque eu não tava sentindo que a gente tinha material. Mas surgiu o material. Se sai um Batman no ano, já tem um material garantido. mas eu sinto que a gente trapaceou usando coisas baseadas em jogos, assim. Tipo, olha, Sonic tem esse momento aí. Mas nem que você tirar, mas nem que você tire esses jogos, a maioria não é de jogo. E teve uns que a gente cortou, que a gente não colocou, que dava pra ter colocado. Sim. Inclusive, teve um que eu só não botei porque eu não consegui encontrar a imagem pra botar. Porque Westworld desapareceu de todas as plataformas de streaming aqui no Brasil. Eu não sei se aí... Não, de todos. A HBO Max tirou o Westworld. Por quê? Do catálogo. Tipo, acabou de sair a temporada e eles falaram, não, a gente não quer mais aqui. E sumiu. Não existe mais. Reza a lenda que eles querem vender para outros streamings. E aí eles tiraram para ver se... Não sei. Não sei por quê, porque é uma ideia idiota. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a um pouquinho. É, bom. Vamos lá, para o próximo prêmio. Só terminando, eu fiquei feliz com o resultado, e a gente vai continuar com esse prêmio, e ano que vem a gente vai ter coisas ainda melhores. Eu espero. Exato. Ou não. Mas ou vamos não. Lá, a gente tenta. Vamos tentar, Presta atenção nos filmes e séries que vocês assistirem pra vocês falarem, olha, que nem aquele jogo lá. Mesmo que seja só, isso parece uma luta de boss. Sim. Beleza. Próximo. Vai lá, Felipe. É o prêmio Say My Name. Say my... De melhor frase. Que podia ser também We Have to Go Back, mas ok. You, Say you My Name tá bom. God damn right. Eu acho que de todas as séries com frases marcantes, Breaking Bad. É o que mais... É esse e o... I am the one who knocks. I am the one who knocks. Quando eu penso em Breaking Bad, eu penso nessa frase, por isso que... Mas ok, say my name, como diria, não sei, Destiny's Child, talvez. Beyoncé, Bom. Os indicados são... Enfrentem o Império, de Andor. Eu sou a vingança, de Batman. Você é o único superpoder de verdade que eu já tive, de Cavaleiro da Lua. Eu te amo em todos os universos, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É um tanto perigoso confundir falar sem pensar com falar a verdade, de Glass Onion. Não importa ser bom ou não, Kamala, importa fazer o bem, de Miss Marvel. Não se apaixone por apenas uma coisa, de Only Murders in the Building. Eu acho que em inglês é mais legal que ela fala, não se deixe apaixonar por apenas... Mas ok. Luke Cage. Eu vou botar isso no final de tudo. O asterisco. Nick Cage, beija bem, de O Peso do Talento. Vamos destruir esse lugar de ruptura. E, às vezes, para achar a luz, temos que tocar a escuridão, de Os Anéis do Poder. É... umas frases muito reflexivas aí que tá ficando. Sim. A gente bota. É engraçado que tem umas que são reflexivas, umas que são. Ah, que bonito, outras que são, enfim. Eu botei. Eu queria deixar esse asterisco aqui que todas as frases a gente usou a tradução da legenda. Isso. Que no caso, em alguns casos, tipo, o impacto é maior em inglês mesmo, e a gente deixou anotado em inglês porque a gente achou legal a frase, mas aí depois, tem que traduzir. Como é que traduz? Ah, vamos destruir esse lugar. Ah, isso não é tão legal quanto Let's burn this place to the ground. É, enfim. É. O Fight the Empire! E também tem um. E também tem o contexto da coisa e tudo mais, mas bem, você vota a seu critério, como o que achar melhor. Uhum. Próximo prêmio é o prêmio High Ground para melhor cena de luta. E já vou deixando aqui, a gente dividiu um prêmio, que era o prêmio melhor cena de ação barra luta. A gente separou a cena de luta da cena de ação. E eu fiquei bem satisfeito com o resultado, devo dizer. A gente tem aqui umas lutas muito boas. Já explicar que a ideia da cena de luta, separada da cena de ação, é que uma cena de ação, ela pode conter luta. Mas não necessariamente vai ser uma luta. Uma cena de ação pode ter um cara enfrentando um exército de 50 pessoas... E se ele tá saindo por cima sem problema, ele isso é só uma cena de ação. Se é um embate de igual para igual, assim, que tem um certo equilíbrio, aí é uma luta. Se for, tipo, três pessoas contra uma e houver equilíbrio, vai ser uma luta. Se forem três pessoas contra uma e o cara só... varre o chão com eles e eles são pessoas sem nome, sem cara, vai ser uma cena de ação. Não se preocupa que a gente vai decidir o que é a ação, o que é a luta e vocês votam no que vocês acharem melhor. A gente decide com vocês. Não, é só pra deixar claro e... Ou não tenha ficado claro e bom, vocês vão ver... Aqui, agora, quando a gente mostrar os indicados. E os indicados são... Adão Negro versus Gavião Negro, de Adão Negro. Capitão Pátria versus Superboys, de The Boys. Anik versus Xavier, pra falar a verdade. De Depois da Festa. Mais uma vez, assistam Depois da Festa. Esse vai ser bom. Hulk versus Hulk, de mulher Hulk. Mestre versus aprendiz, de Obi-Wan Kenobi. Naru que versus... Engraçado que o, ah. Yeah, o prêmio é High Ground. Tem os dois do High Ground nessa competição. Olha, verdade, só. Né? Que coisa. Acho meio biased. Enviesado. Às vezes você acaba tendo que... Imparcial. Que botar uma... Imparcial. Às vezes você tem que botar uma coisa que combina com o título do prêmio. É, não há o que fazer. Não há o que fazer. A gente fez isso no games também. Teve algum dos games que era tipo Metroid no título e era Metroid no... Por exemplo, não era... Realmente isso, mas... Ah, Cuphead. Tinha o prêmio Cuphead e tinha Cuphead no prêmio. Aí, bom, sei lá, né? Naru versus Predador. O Predador, a caçada. Duelo Infernal. The Sandman. Sonic and Knuckles. Sonic 2, o filme. Brigando com Massinha. Chico e Teco, Defensores da Lei. E qualquer luta de trem-bala. Escolhe uma luta, é essa, é isso. Porque é impossível escolher uma luta. Vai no Zerinho, no Zerinho 1, vai no Mamãe Mandou, não ligo. Todas elas são igualmente criativas e doidas e legais e sei lá o quê. É... A gente tentou escolher, mas aí tinha um... Quando tinham 6 opções, que eram só do trem-bala, a gente falou, não, vamos colocar tudo numa só. É. E fica mais justo. Dá pra escolher. E é isso aí. Tá, agora vamos para o prêmio Head Circle, melhor cena de ação. Que é aquela cena, tipo, o Vitor explicou a diferença aí, mas basicamente é aquela cena que de... Lembrem, por exemplo, uma cena de ação que eu diria, lembra da cena do viaduto de Matrix. Uma cena de ação maravilhosa. Ah, sim, sim. Só que, no caso, ele iria pro prêmio de melhor cena com carro, né? É ok, justo. Nada impede de ter uma cena com carro aqui, é. Eu só tô... Vamos lá, os indicados são Metralhadores no Escuro, de Batman, Assalto ao Shopping, de Better Call Saul, Massacre Vibrante, de The Boys, Amit vs. Khonshu, de Cavaleiro da Lua, Apagando as Luzes, de Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, Demolindo, de Mulher Hulk, Defensora de Heróis, Ataque Wakanda, de Wakanda Forever, Prenda um Esse Desgraçado, de RRR, Contando as Mortes, de Trem Bala, e Pochete, de Tudo em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo, Todo Tempo. Só queria... O Amit vs. Khonshu não é uma luta entre Amit e Khonshu apenas. É tudo acontecendo ao redor dessa luta. Okay. Então, é por isso que não tá em melhor luta. É uma cena de ação maior do que só o duelo dos dois. Exatamente. Quem assistiu sabe que não é só isso. É Cavaleiro da Lua, é isso. Okay. O resto, vocês sabem. Adorei o banner do próximo prêmio que você fez na fonte. Ah, sim. Próximo prêmio. O prêmio Martin Scorsese de melhor cena cinema. Cinema, tem que falar assim. Pra aquela... gente ficar mostrando quão elegante tá esse cinema. Aquela cena que você não consegue se conter, sabe? Que você olha pra tela e fala, caraca, cinema. Uau. Cinema. Isso aí é cinema. Seja ele pode ser visualmente foda, ele pode ser emocionalmente catártico, ele pode ser surpreendente, impactante, ele pode ser poético, tem várias... Às vezes ele junta tudo isso em uma só coisa pra você ficar tipo, caraca, uau! Pra desespero do Martin Scorsese, tem filme de herói aqui. É, não. Sim, falar em filme de herói é cinema também. É especialmente. Em série, filme de herói. Tem qualquer coisa. Tudo que a gente quer. Cinema pode ser qualquer tipo de gênero de filme, não sei se é só os filmes de cinema. Né? Exatamente, que lindo. Essa é a mensagem que a gente queria passar. Velozes e Furiosos é cinema, por exemplo. Ano que vem vai ter Velozes e Furiosos e a gente vai botar uma coisa aqui. Pode esperar. Então, bora. Vai ter filminho de herói, vai ter Velozes e Furiosos, vai ter tudo que a gente quiser. Afinal de contas, o cinema tá aqui. É, isso aí. Então, bora. Ok. E os indicados são... O Olho, de Andor. Qual é o nome do planeta? É o Olho de... Andera. O Olho de Andera. Uhum. Sério? Não! Eu não vi, podia ser. Essa é uma cena de heist e visualmente maravilhosa. A sombra vira a luz. De Batman. É o Batman no Batman Square Garden. Eu me lembro daquela noite. De Cavaleiro da Lua. Eu lembro daquela noite. Os poderes da Pelvis do Elvis. De Elvis. A bagunça de O Menu, que em inglês e em português tem outro nome, igual vai falar um dia desse. A Ementa? O Menu. Em português de Portugal ou... Não. Não, mas eu pesquisei. Não, eu tava falando o nome daí. Oxe, eu pesquisei e tava... O Menu. É, eu também achava que era O Menu. Talvez tenha algo... É algo que eu não vi. O Macaco e o Balão. De não olhe. Eu matei Anakin. De Obi-Wan Kenobi. Qualquer cena que tenha a rainha Ramonda. Então, por isso que nós chamamos de simplesmente Ramonda. É... De Pantera Negra. Eu fiquei a um tris de criar o prêmio Oscar. Que é diferente, é a mesma, quase a mesma coisa que cinema, só que ao invés de falar, uau, cinema, você grita, uau, Oscar. É tipo, alguém metendo bronca na atuação em uma cena só. É essa a ideia, mas... Pode ser, hein, pro ano que vem. Ano que vem, talvez. Vamos pensar aí. Elevador de Ruptura. É quando o Mark chega ou sai do trabalho. E o multiverso da loucura, que não é o do Doutor Estranho, é de tudo, em todo lugar, olha, ao mesmo tempo. A sessão em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eu queria falar uma coisa sobre esse prêmio. Quem vê no formulário a votação e tudo mais, vai ver, ou quem tá assistindo isso ao vivo no twitch.tv/vicgurg, ou no YouTube, vai ver que temos imagenzinhas visuais aí pra todas as cenas e tudo mais. E eu geralmente faço o trabalho de pegar cada uma das imagens e tudo mais. E aí, eu, geralmente, quando eu não assisti o filme, eu vejo se tem um clipe, eu procuro algo do tipo na internet. Felipe meio que me deu uma explicação sobre o que era a bagunça do menu. E aí, beleza, ele falou mais ou menos, ele tem a explicação de um prato, ele meio que explica o prato, ele mostra o prato, aí as pessoas comem, não sei o quê, e tem toda uma coisa visual, uma demonstração visual. Beleza. Vou procurar aqui a bagunça, o menu, ver se tem alguma coisa que eu possa usar a imagem e tudo mais. Bom, eu não vou... Eu vou deixar só isso aqui, o Felipe sabe... o Felipe sabe o que eu passei. E bem, eu não sabia o que botar na imagem. E agora eu quero ver o menu. Exato, espero que isso tenha te dado, deixado interessado em assistir o filme. É, eu tô curioso para os outros pratos, porque a bagunça foi uma coisa. Foi uma coisa interessante de se ver. Ok, vamos lá. Prêmio Batman v Superman de maior decepção. Porque às vezes você vê um filme. Esse prêmio ele meio que foi uma metamorfose o ano inteiro lá. Ele era o de pior, ele virou o de meh. E aí depois a gente meio que modificou para virar uma decepção. E às vezes você tá lá esperando que o filme seja interessante, pô, a temática, ou sei lá, o filme anterior, o universo que se passa, sei lá. Alguma coisa faz você pensar, isso vai ser legal. E aí você assiste e pensa, pode não ser que ele é ruim. Não precisa necessariamente ser, ah, ele foi ruim. Pode ser, tipo, ah, ele não entregou o que eu esperava que entregasse. Não, é. Expectativa às vezes atrapalha muita coisa. Às vezes É. você tá achando que vai ser a melhor coisa do universo, e é ok, não é ruim, mas não era o que você esperava. E aí pode entrar aqui como decepção. E é Isso. claro, E o que pode é ter coisa que é decepção ruim para também, se não der. mim. Sim, claro. E é claro que o que é decepção para mim pode não ser decepção pro Luan, pode não ser decepção pro Vitor, pode não ser decepção para vocês, mas assim, isso aqui foi o que nós decidimos. Que foi decepcionante esse ano. Sim. Adão Negro. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Avatar, O Caminho da Água. As grandes corporações lidando com franquias. Isso foi uma Felipe tá conversa. Foi uma conversa que eu e Felipe tivemos sobre, tipo, ah, não, porque tem esse, e tem esse, e tem esse, e tem esse. E a gente percebeu como Disney, Warner Bros., Netflix estão usando muito mal as franquias delas e as coisas de streaming. Especialmente para coisas de streaming. A gente acabou de falar de Westworld, que foi simplesmente sumiu do catálogo da HBO Max, simplesmente porque eles quiseram. E teve todo o negócio as séries canceladas da Netflix, a Warner Bros. Cancelando o filme da Batgirl, por exemplo. A Disney mandando um monte de filme bosta só pra ter, tipo, ah, olha, vocês gostam de Pinóquio, né? Olha uma versão live action de Pinóquio, foda-se. A gente cagou essa versão aqui e agora vocês vão assistir porque vocês têm nostalgia por isso, né? Enfim. Apenas exemplos de inúmeros casos. How I Met Your Father. Quase saiu Mother. É assim. Jurassic World, Domínio. O Livro de Boba Fett. Morte no Nilo. Resident Evil, da Netflix. Thor, Amor e Trovão. Me surpreendeu o Jurassic World ter a Ellie, sendo que depois do último filme, acho que as pessoas deviam não ter expectativas. Mas ok. Verdade. Tem uns casos. Mas Mas nessa é justo. tinha. A gente vai ver no próximo prêmio uma das coisas que fez a gente pensar, talvez, quem sabe. Próximo prêmio? Nossa, adorei o nome desse prêmio, inclusive. Que é o prêmio Margot Robbie, que é a melhor coisa em. Melhor coisa boa, uma coisa boa na mídia ruim. Tipo, quando a Margot Robbie faz um filme que é ruim, mas ela faz uma atuação maravilhosa, então. Aí eu ia falar que ela foi a única coisa boa em Esquadrão Suicida, o original, porque o Esquadrão Suicida foi um excelente filme. Quero deixar claro, deixar aqui registrado, tá? Beleza. Pode falar Os os indicados indicados. são. E até o próprio filme da Alerquina também é divertido. Ah, é, sim, Mas é. aquele primeiro. O primeiro Esquadrão Suicida Que tem o Will Smith, é uma bomba. É, basicamente, ela foi a coisa boa que saiu disso, e aí ela saiu pra fazer outros filmes, outras coisas boas. É, por 2 anos seguidos, ela mandou a Arlequina e as Aves de Rapina, e logo depois, boom! O Esquadrão Suicida, filmaços. É, só elogio, só elogio. Os indicados. Exato. Vamos lá, os indicados são Combate entre Dumbledore, de Animais Fantásticos, e Os Segredos de Dumbledore. Eu falei Dumbledore não sei quantas vezes. O Os Mundão Dumbledores. Bonito, de Avatar, O Caminho da Água. Ou Mundão Bonito, agora eu entendi. Ou Mundão Bonito. O episódio de Iluminado e Mad Max, de Carros na Estrada. Debra, de Dexter, New Blood. Nossa, tinha saído isso, né? Elenco original em Jurassic World Domínio. Eita, spoiler. Mandalorian, temporada 2,5. Do livro de Boba Fett. O retorno de Ewan e Hayden em Obi-Wan Kenobi. Ah, dos atores, Ewan McGregor e Hayden Christensen. Isso. Qualquer cena com Lance Reddick em Resident Evil. Quando é sobre a família Addams, Wandinha. Os 7 primeiros episódios da temporada de 8 episódios, Westworld. Quê? Ah, tá. São 7 episódios muito bons. Menos o Mas final. tem um episódio que O final é ruim. estraga a temporada inteira. Ok. É, eu. Até. Só queria dizer, não é spoiler o elenco original do. Mas nem saiu Eles do estão trailer. no pôster, eles estão no trailer. Essa imagem que eu botei é do trailer. Eu só tá desligado do filme e não sabia. Ai, Vamos lá. ai. Aí Por o. isso que a gente pensou que poderia ser bom. Ah, justo, é isso, isso é a expectativa mesmo. Tem o Malcolm ali, poxa. E o. É, sim. O meme é humano. Eu só queria explicar o da Wandinha, que é basicamente quando eles não estão querendo fazer uma série sobre uma escola e um mistério que tá rolando na escola. Quando tá tendo piada de família Addams, quando alguém tá falando, tipo, ah, Dália Negra, meu assassinato favorito, coisa assim. Quando é aquela piada mais besta, tipo. Sabe essas coisas que as pessoas normais não gostam? Eles adoram. Quando é uma coisa assim, ó. O filme preferido, o filme de terror dela é Legalmente Loira. Meu Deus. Adoro. É, esse tipo de coisa é besta que eu gostaria de ver mais, mas eles não. Eles dizem, mistério na escola de pessoas Malhação, estranhas, malhação. Riverdale. E ainda tem o cara que é assediador sexual lá, enfim. Vamos pra próxima! Quem é? Que é o É o Felipe. prêmio É o Felipe. Doug de melhor pet, um animalzinho. Que pode até não ser um animal. Pode ser um robô. Pode ser Ah, qualquer não sei do coisa. que você tá Desde que falando. seja o melhor amigo Tem que ter. É. do personagem. Tem que ser querido. Fofo. E os indicados são B2Emo. Eu adoro esse nome. É B2EMO, mas aí eu penso B2EMO, que é seja bem emo. Ah, de Ando. Temos o Paiacan, a baleia. Quer dizer, não é uma baleia, é um animal. Ah, Equivalente à baleia de Avatar. Temos o Gus, o peixinho de Cavaleiro da Lua. Socks, o gatinho de Lightyear. Lucky, um dos cavalos de Não, Não Olhe. eu não encontrei uma imagem melhor, tá? Eagly. Só queria dizer isso. Ah. Eagly, a águia do pacificador. Bang, o T-Rex de Primal. Desenho do Gandhi Tartakovsky, Vitor. Tá? Eu, Pra quem não ok, sabe, obrigado. muito bom, esse cara é muito bom. Obrigado pelo aviso. Siamesa, a gatinha de Sandman. Episódio especial para quem viu só os episódios Os da 10 temporada e episódios, perdeu essa né? oportunidade. Tails, que pra mim não é um animal, mas ok. Ele, quer dizer, é, um, ele animal. É um animal, mas não é um animalzinho, não é um pet. É, ah, não, ele não é um... dois, o filme. Ele não é um pet. Ele não é um pet, mas ele é um animalzinho. É porque é um sidekick da vida. Ele tá aí pelo fator fofura, porque... Por uma cena lá que os dois deitam um do ladinho do outro e aí ele bota o rabinho por cima do Sonic e eu falo, ó. Desculpa, eu não tô rindo do Tails, eu tô rindo do próximo. Eu adoro isso. O Raccoon Tune. De tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Assistam Ratatouille e depois assistam tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Vocês perceberam que não tem nenhum cachorro? Verdade. Eu percebi isso depois. Tem gato, tem peixe. É. Tem... É. Bom, melhorem cachorros. Cadê os cachorros de Hollywood? O mais perto que a gente tem de um cachorro é o do Andor, só porque ele age meio parecendo com um cachorrinho em alguns momentos. Quem assistiu sabe. E pouca gente assistiu, tem que assistir mais gente. Vamos para o próximo. É o prêmio Andy Serkis para melhor personagem CG em um filme live action. Nome mais adequado possível esse prêmio. Aham. Uhum. eu ia botar um personagem, mas aí eu pensei, não, pera, o Andy Serkis fez uns 5 personagens já assim. Ele merece mais, ele merece o reconhecimento. E aqui ele recebe, não é que nem no Oscar, que nem indicou ele pelo papel de Caesar, monstros. E os indicados não. São os Na'vi, de Avatar, O Caminho da Água. E aqui é meio trapaça, né? Porque esse filme quase não tem... esse filme pode ser contado como animação. Mas bem, Os Dragões, de A Casa do Dragão. Khonshu, de Cavaleiro da Lua. Cortana, de Halo. O Livro de Boba Fett, Luke? Luke? Qual Luke? Luke? Esse Luke aí. Ted, de Lobisomem na Noite. Mulher Hulk, de... Mulher Hulk? O que poderia imaginar? Uau, surpresa. Matthew, o Corvo, de Sandman, e Sonic, de Sonic 2. E, na verdade, tem outro. Eu falei E como se eu estivesse terminando, mas... E Tico, e Tico e Teco, de Tico e Teco, Defensores da Lei. Dois pelo preço de um. Não, os dragões são o quê? 5 pelo preço de um? 14. Beleza. Próximo. A não ser que vocês tenham alguma objeção. Não, só que eu só faria falar como o Sonic tava bonito no 2. Só isso. Ah, é, sim, ele tá alto gráfico. Legal. Próximo prêmio. É o prêmio Glupshito, que é o prêmio para a melhor referência. É um prêmio feito para os fãs, aquela referência que normalmente só um fã mais assíduo vai reconhecer. Isso vem de um post no Tumblr, onde a pessoa diz algo no... Parafraseando a pessoa. Toda vez que tem uma série, um episódio de uma série de Star Wars, você vê o povo, os fãs de Star Wars falando algo tipo: uau, olha, Glupshito! E ele inventou esse nome, e aí acabou ficando esse Glupshito, o personagem que só fã reconhece. Um personagem, geralmente do mundo de Star Wars, mas aqui a gente botou de outros. E só... Só fã é capaz de olhar e falar: oh, eu adoro Loop Cheeto. Pra saber se ele realmente falou sério ou se ele tava trolando todo mundo. Eu tô muito surpreso com o primeiro lugar aqui. E os indicados são... Maria Fernanda Cândido, em Animais Fantásticos e as Mundas do Homem. Eu quero muito saber o contexto disso. Illuminati. Ela tá aí, Estranho, numa aí, ó. McLaren, de How I Met Your Father. Cad Bane, de O Livro de Boba Fett. Kevin, em Mulher Hulk. Altas referências, tem várias em Sonic 2, o filme. Uhum. Herbert Englund, aka Fred Krueger, em Stranger Things. Uou. Roy Kentuckles, em Thor, Amor e Trovão. Roy Kentuckles. Kentuckles, ok. Kentuckles. Kentculis. Não, não, Kentculis. É Hércules. Kentculis. Right, Kentculis. É, eu aqui tentando lembrar como se pronuncia a palavra que eu inventei. Ah. É, e o que a gente falou agora há pouco, né? O Sonic feio em Tico e Teco. Oh, e Nolan North, que é o dublador do Nathan Drake no filme do Uncharted. Faz um caminhozinho. É isso aí. Excelentes. Inclusive, esse é um prêmio novo desse ano. É, próximo prêmio. É o prêmio Han Solo para personagem mais maneiro. É, continuando na temática de Star Wars. É. Prêmio Han Solo. Ah, personagem que mais maneiro. Não tem personagem mais maneiro que o Han Solo. Eu escolhi, eu escolho o nome do. Ai, desculpa, eu falei o nome em cima. No seu lugar. É, eu escolho o nome dos prêmios, então vocês se virem aí pra aceitar. Han Solo, melhor personagem. Não, mas o personagem. O Han Solo é maneiro. Não tô falando que não é. Tô falando pros haters. Dá pra botar esse nome de um personagem Han Solo, ou se quiser combinar com a Samus, o Boba Fett. Ah, é. Não, não, mas o Boba Fett é. Ele é maneiro, só que. Ele é. É, enfim. Vai lá. Maior decepção. É. E os indicados são. O. Adoro esse nome. Luthen Rael, de Andor. Barry, de Barry. Uhum. Jimmy, ou Saul, de Better Call Saul. Benoit Blanc, de Glass Onion. M'Baku, de Pantera Negra. A Morte, de Sandman. Galadriel, de Os Anéis do Poder. O Knuckles, de Sonic 2. O Ed de Stranger Things e o Maverick de Top Gun Maverick. Perfeito. Ok, agora o próximo. De maneiro. Prêmio Thanos. Onde? Opa, opa. Prêmio Thanos de melhor vilão. É. É. Eu acho que... Nome, eu botaria prêmio Thanos ou prêmio Carminha. Vou falar em Carminha? Os indicados são... Eu colocaria Nazaré Tedesco. Também, ó. Ah, ok, ok. Tô gostando de onde tá indo. Os indicados são... Os grandes vilões desse ano. Charada, de Batman. Lalo Salamanca, de Better Call Saul. Capitão Pátria, a.k.a. Homelander, de The Boys. Wanda, sei lá como você prefere chamar, ou Feiticeira Escarlate, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não, a Wandinha é a heroína da série dela. Uhum. Namor, de Pantera Negra, Wakanda Forever. Para sempre, colocando para sempre. Vecna, de Stranger Things. Gore, de Thor, Amor e Trovão. Thor. Vanessa e Zoe? Zoé. Zoé? É Zoé mesmo? Zoé, ok. Zoé. Vanessa e Zoé, de Todas as Flores. Jobu Tupac, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E Carminha Frufru, de Turma da Mônica, a série. Duas representações brasileiras... É... Nessa brincadeira. É isso aí, gente. Tô aqui representando o povão, galera. Próximo prêmio. O próximo prêmio é o prêmio Ken Reeves para personalidade do ano. É o prêmio para aquela pessoa que é basicamente a destaque, foi um destaque do ano, seja pela atuação dela ou seja por algum destaque fora disso também. É, geralmente você pode considerar que a pessoa teve um bom ano. Seja. Um ano, fala. Tipo, destacou bastante, provavelmente foi bem comentado até. Seja porque participou de muitas coisas, ou porque participou de poucas coisas boas, mas Aí. Eu adoro que o Keanu Reeves seja o nome do prêmio, porque ele é personalizado todo ano. Não Sim. tem como. Que ele é de tirar o fôlego. Exatamente. E os indicados são Ano Bob que vem Odenkirk, de vai Pega ser difícil não escolher ele. É. É, inclusive já tem meu lugar já. Vamos lá, o primeiro indicado foi o Bob Odenkirk, falei errado, desculpa gente, falando de Bob. Odenkirk. Odenkirk, de Better Call Saul. Florence Pugh, de O Milagre, Não Se Ok. Preocupe, Querida. Não Se Preocupe, Querida. Vixe. O milagre e não se preocupe, querido. A Sim. vírgula Ah, tá. são duas coisas, né? Um filme só, É, é. entendeu? São duas, São separando duas. as obras. Jade Picon, de Big Brother Brasil 22 e A Travessia. Ela protagonizou Eu e Você no Paredão. James Gunn, o diretor de Pacificador, Guardião da Galáxia Especial de Festas, virou um dos chefões do DC nos cinemas. Ó. É. Lashana Lynch, A Mulher do Rei, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Matilda, o musical. Matt Smith, de Morbius e A Casa do Dragão. Duas coisas, ó, que no mesmo nível de Michael qualidade. Giacchino, o famoso compositor de trilha sonora de grandes filmes, como dirigiu Lobisomem na Noite, ó, ele foi diretor. Ele foi diretor pela primeira Ele vez. fez Legal. cinco trilhas sonoras diferentes e ainda dirigiu o Lobisomem na Noite. Caramba. Trabalhou, coitado. Trabalhou. Oscar Isaac, que maravilhoso, em Cavaleiro da Lua. Tom Cruise, o eterno herói do filme de ação em Top Gun Maverick, salvou o cinema. O próprio senhor Hollywood. Senhor Hollywood em pessoa. E Chris Pratt, ele é tão legal. Ele é tão legal. Gente, caraca. Gente, não levem tão a sério o Chris Pratt tá aqui, só digo. Ah, pô, ele apareceu em Jurassic Isso, ele é a voz. World, Thor, Exato, ele Guardiões da apareceu no Galáxia. trailer. No trailer do Mario. Ele é de E ele é Mario. maneiro, é verdade. E ele é maneiro. Ah, e ele é tão Aí, ele legal. apareceu um monte de coisa aí. Pois é. Não, não podemos Este podcast ignorar. tem um pequeno enviesamento pro Chris Pratt, eu não nego. Não, não, que isso. Todos têm a mesma chance de estar aqui. Exato. A gente às vezes parece que não tem pessoas que ainda falam dele, dele no meio e tanta gente criticando ele. Não, quê? Ah, imagina, Não, deixa. Não, todo mundo gosta né? Quem do são as Chris pessoas Pratt, que ele é tão defenderam legal. a dublagem dele no filme do Mario? Duas pessoas só. Ah, todo mundo gostou da voz dele, ele fez um uhul! Eu não sei do que você está falando. Ah, vamos Vamos lá, para a próximo. próxima. Próximo é o prêmio Agatha Christie de melhor Murder Mystery. Quem matou? Quem é o Um de culpado? vocês é o culpado. Quem será? Exato. Vamos entrevistar cada um de vocês e descobrir coisas assim. O grande Vamos mistério. ver quem são os possíveis culpados para de melhor Murder Mystery. E os indicados são Central Park. É um desenho da Apple TV Plus. Eles têm um episódio na terceira temporada de Quem Matou? Quem é o Culpado? Depois da festa, toda a premissa da série é sobre isso. Assim como Glass Onion. Obviamente, se todos estão aqui, claro que eles são sobre isso, né, Felipe? Essa é a ideia do prêmio. Morte, morte, morte. Morte no Nilo. É morte, morte, morte, é morte no Nilo. Morte, morte, morte, morte no Nilo. Exato. O próximo indicado é Murderville. Que Alguma nem é nem indicação um séria sobre especial de essa série, né? Natal. Exato. Será? Quem poderia imaginar? Assim como Only Murders in the Building, temporada 2. Para surpresa de todas as pessoas do mundo, Turma da Mônica, a série. Quem matou Sansão? Quem matou? Essa é a dúvida. Veja como eles correm. Eu fiquei curioso pra Turma da Mônica por ver ele aqui. Como que Turma da Mônica é um whodunit? Ah. Sim. Tem que assistir. Globoplay tá aí para isso. É. E, por último, White Lotus, temporada 2. Esse prêmio também dá pra brasileirar no título dele, se quiser. Em vez de ser prêmio Agatha Christie, pode ser prêmio Odette Roitman, Quem Matou. Ah, sim, sim. Mas é só... Eu queria, queria dar essa... Mas na verdade que Agatha Christie é mais famosa. Ah. Agatha Christie, pra quem não sabe, fez vários, várias obras desse tipo. De quem foi... Ela inclusive, praticamente... Tem paródia no Paper Mario de um livro dela. É, no espécie do Oriente. Tem fases de Mario Maker baseada no espécie do Oriente, pra falar a verdade. Então. Meu Deus. Bom, vamos lá. Próximo. Sou eu, né? Sou eu. Uhum. Minha mídia mais engraçada, o prêmio Adam Sandler. Que é o rei da risada. O mestre da comédia. Todos sabemos que ele é a pessoa mais engraçada do mundo. Eu rio tanto com a Adam Sandler. Isso, todos nós amamos. Amamos as obras. Pra ele fazer o hit, o pessoal vai dar um clique, sabe? Haha! Os indicados são: Abbott Elementary. Bem-vindos ao Wrexham. Depois da festa. Guardiões da Galáxia, especial de festas. Ah, festa. Mythic Depois Quest. Depois da festa tem o Guardiões da Galáxia. Mythic Quest. Only Murders in the Building. Pacificador. Chico e Teco, Defensores da Lei. Trem Bala. E Weird, The All Yankovic Story. Lembrando que comédia é subjetivo, então algumas pessoas podem assistir algumas dessas obras e dizer isso não tem graça, mas foi o que nós escolhemos. O que você escolhe? Diga aí, nos comentários. Se tiver alguma outra sugestão, vocês estão errados, mas se tiverem alguma outra sugestão... Prêmio Pennywise para a mídia mais assustadora. É, ela tá bem auto-explicativa, né? Aquela filme ou série que você morreu de medo de assistir. Apesar de ser bem auto-explicativo, ele tem um pouquinho... Às vezes é alguma coisa que te deixa tenso, não é necessariamente... Tipo, susto, né? Assustado. Sim. Exato. Às vezes é só, tipo, caraca, a sociedade que vivemos. Meu Deus, que choque, assustador, mano. Que tenso. Entendi, ok. E os indicados são... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Menu. Não, não olhe. Não se preocupe, querida. Noites Brutais. Pânico, 2022. Ruptura. The Sandman. Servant. E Stranger Things. Próximo prêmio é o melhor documentário ou reality show. É o prêmio Clima Tenso entre os Brothers. E os indicados são Bem-vindo a Wrexham, Bo Burnham, The Inside Outtakes. Tá no YouTube, esse fácil de achar. Adorei que conseguiram botar Bo Burnham de novo e perfeito. É, porque ele fez um negócio. Um outro negócio depois do Inside. Que vale muito a pena assistir, inclusive. Eu vou dar uma olhada. É porque aqui ele é documentário, reality show, e ele tem também making of, nesse caso. Ah, tem making of aqui também. É meio que conta como documentário de como foi feito a obra. Exato. Próximo indicado é o diretor na noite. Também temos o ensaio. The Story of Super Mario World, Gaming Historian. É, não é história do jogo. Eu tenho quase certeza que é um canal do YouTube. Isso mesmo. Isso. Ele faz making-offs sobre como os jogos foram feitos. São vídeos longos de quase uma hora. Exato. Ele faz muita pesquisa, é muito bom. Oh, excelente. Marvel Studios Avante? Sério que é Avante? É Avante, é. Tipo Avante Vingadores. Avengers Assemble. Que ele é o making of de várias coisas que a Marvel... Todas as 47 coisas que a Marvel lançou no ano passado. Moon Age Daydream. O documentário sobre o Iggy... Não é o Iggy Pop, desculpa. O David Bowie. David Bowie. Foi mal. Old Enough. Eu acho que tem um nome em português, né? Crescidinhos? Eu procurei, eu não encontrei. Mas, talvez seja Crescidinhos. Acho que alguém já falou. É. Roblox Wolf.mp3. Também um vídeo do YouTube. Outro vídeo do YouTube, mas tem muito valor de documentário. Eu descobri... Eu não tô criticando. Não, eu sei, eu só tô falando. Esse ano eu percebi o quanto tem gente que faz... Como tem valor de documentário em muitos vídeos do YouTube. Nossa, que os caras bastante. Fazem, os caras fazem Exato. Vídeo de 2 horas, é quase um filme. Tem uns Saúde. Obrigado. Tem uns vídeos, uns canais Saúde. Que são produzidos de qualidade de profissional e é de graça pra gente assistir, sabe? É impressionante isso. E esse é um negócio investigativo sobre de onde veio o barulho que é usado no Roblox. Mesmo que você não saiba nem o que é esse barulho, eu também não sabia quando eu vi e é interessante da mesma forma. É interessante assistir esse vídeo, não importa. Ele é muito interessante. Porque ele vai pra um lado que você não espera. Lembrando que todos os indicados são muito interessantes, vale assistir todos. Esse Isso. não é especificamente o melhor deles. Então, não temos favoritos. Podem votar em quem vocês quiserem. E o último. Já teve até episódio do podcast sobre Ultimato. Ou Casa, ou Vaza. Ou Vaza. O Ultimato, ele é versão brasileira ou tem mais de uma versão? Ah, é americano. É o programa americano. Ele ainda não tem a versão brasileira, que eu saiba. Aí, Netflix, tá perdendo a oportunidade. Eles vão mais cedo ou mais tarde. Eles sabem que brasileiro gosta de uma besteira dessas. Próximo prêmio. É o prêmio Bob Hoskins para melhor mídia videogames. Antes se chamava... Ele também se chama Piratinha de Honra, porque a gente fala sobre filmes e séries e games... Esses são filmes e séries de games. Baseados em games. São filmes e séries que... Eu novamente queria dizer que eu adoro a ironia do nome do prêmio. Bob Hoskins. Ele, querendo ou não, foi icônico no papel, não, sabe? Ele como ator, sim, só no filme que ele fez. Era ele ou o Raul Julia, de Street Fighter, que fez o Bison no Street Fighter. Um desses não, dois... Não, o Van Damme. Não, porque, é porque o Van Damme, ele só atuou. O Bison, ele devorou o papel. Ele fez esse ser o papel da vida dele. E ele fez Gomes Adams também. Ele fez várias outras coisas, mas esses são os papéis que ele é mais lembrado. Com carinho. Ano que vem tem que ser o prêmio Chris Pratt. Ah, é. Vai ser o prêmio Chris Pratt. Não sei. Vamos ver. Os indicados são... The Cuphead Show. Cyberpunk. Mercenários. Halo, Mythic Quest, Resident Evil, da Netflix, Sonic 2, o filme, Sonic Prime, a série, Tekken, Bloodline, Chico e Teco, Defensores da Lei, baseado no jogo de Nintendinho, como vocês podem imaginar, e Uncharted, Fora do Mapa, eu adoro esse nome. Porque ele é um desses nomes que só repete. Tradução brasileira, tipo Hurricane ou Furacão. Exato. Ok. E o próximo prêmio é o prêmio Sam Raimi, que é de melhor mídia de super-herói, melhor filme, melhor série de herói. Que é... E antes que falem de favoritismo, é só porque ele foi o diretor que fez... O primeiro grande filme de super-herói. Teve outros antes, mas ele foi o que trouxe filme de herói a mainstream, assim. Sim, é, realmente. Pra quem... Dá pra dizer que os Batman antigos, talvez, não sei. Não vivi essa época, mas eu lembro que no Homem-Aranha, na época que ele saiu, foi um fenômeno. É que eu acho que o tipo, o Tim Burton, ele fez lá os filmes, e ele fez um filme Tim Burton, ele não fez um filme do Batman. E aí quando vieram os outros filmes, era tipo, não era filme de super-herói, era filme do Batman. Quando finalmente veio o Homem-Aranha, aí que eu acho que realmente criou-se o grande fora o sacerdote de bilheteria que ele foi, né? Tipo, foi bem... exato. É. Acho injusto com o Joe Schumacher e os Batman Milos. sim, verdade. Mas enfim. Indicados, bora lá. Batman, falando de Batman, filme do Batman, o rebootzinho que saiu. The Boys, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Harley Quinn, Miss Marvel, Mulher Hulk, Pacificador, Pantera Negra, Wakanda para Sempre e Thor, Amor e Trovão. Adorei que o Thor tá aqui, não decepção. que coisa, né? Tem mais de um que tá tipo, em... Eu não lembro qual é o... Ah, tem o Resident Evil no melhor de videogame, no decepção. Ah, fazer o quê, né? Quem sabe eles não ganham, mesmo assim, eles não ganham o melhor. Não sei, fica por conta de quem votar. De novo, foi decepcionante pra nós. Exatamente. Foi decepcionante pro mundo. Não, eu nem diria que foi decepcionante pra mim, por exemplo. Eu diria, quando eu saí tipo, legal. Baixou um pouco a poeira e eu achei menos interessante do que quando eu saí, sim. Mas eu não diria que foi, nossa, estou decepcionado, sabe? Próximo prêmio. Depois de olhar para o passado por vários prêmios, vamos olhar para o futuro de novo. Na mídia futura mais empolgante, também conhecido como o nosso prêmio Doc Brown. Doc Brown. We have to go back to the future. E os indicados são, assim como Doom e Animal Crossing saindo no mesmo dia, temos Barbenheimer, que é o filme da Barbie, e o filme Oppenheimer, do Christopher Nolan, que vão sair no mesmo dia esse ano. Vai ser tão irônico, vai ser tão... Vai ser... Se o Barbie fizer muito mais sucesso que o filme do Christopher Nolan, vai ser uma coisa curiosa de ver. Meu objetivo é assistir os dois no mesmo dia. Eu espero muito que eu esteja de férias na época pra poder assistir os dois ao mesmo tempo, eu já tenho os dois ingressos comprados. Guardiões da Galáxia, volume 3, o último filme desse grupo do Guardiões da Galáxia. Homem-Aranha, do James Gunn também. Homem-Aranha-Verso, parte 1. Exato. Trazendo o primeiro parte 1 para esse prêmio. Indiana Jones 5, com Harrison Ford voltando a ser o Indiana Jones. John Wick, capítulo 4, também conhecido como o filme do ano. Não temos predileções. Oh! Qual é, cara? Sim, possível. Loki, temporada 2. Mandalorian, temporada 3. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Outro parte 1. Super Mario Bros, o filme. E a última temporada de Ted Lasso. Obviamente, a melhor série de 2023 já começou a sair, por isso que ela não tá aqui. Então, são uma das séries e filmes que ainda vão lançar em 2023. Olha, esse ano vai ter muita coisa, hein? Boa, pelo visto. Vai. São só 10. É. Muito mais coisa. Sendo que a gente ainda roubou e colocou duas num dia só. É, sim. Mas vai ser um ano. Um ano interessante. Isso aí como o Felipe disse. Foi. Ainda tinha bem mais coisa pra botar, ainda tem bem mais coisa empolgante. A gente. Só resumiu. É, tem várias coisas de super-herói aí que tá vindo aí. Vai ser um ano. Beleza, estamos chegando nas últimas, mas antes temos o prêmio, que é o prêmio Game of Thrones de melhor episódio de série. Por que Game of Thrones? Ah, eu não sei. Eu só escolhi uma série que eu pensava em como. Ah, esse episódio é icônico. Esse episódio é icônico. Esse episódio é icônico. Você pega. Temporada tinha episódio que o pessoal parava de falar. Normalmente era episódio 9 ou perto disso, e o pessoal já sempre comentava bastante. Exato. Era impossível escolher só um. Os Então. indicados são. Vai? Rick's Road, de Andor. 710N, de Barry. 710 Norte? É, Endereço, plano. parece endereço de Brasília. Parece mesmo. Plano e execução, de Better Call Saul. Batman Begins Forever, de Harley Quinn. Geração Por Quê? De Miss Marvel, que em inglês faz mais sentido, porque é Generation Y. E aí é geração Ah, porque é Y. tipo Y. Coaxando e Saltando, de Mulher Hulk. O Nós Que Nós Somos, de Ruptura. O Som de Suas Asas, de Sandman. O Doom. O Doom. Eu não sei exatamente como se Dune. pronuncia. O Doom. De Anéis do Poder. E Querido Billy, de Stranger Things. Excelentes episódios. Temos aí séries. Agora, Esse é o melhor episódio, que ainda tem a melhor série. então, a gente tem o melhor episódio. O melhor episódio não necessariamente é da melhor série. Tipo, a série pode ter tido uma temporada bosta, mas um episódio muito foda. E aí. Mas geralmente, na maior parte aqui, teve boa temporada. E agora a gente vai para os prêmios finais. Vai voltar para os games, porque a gente vai falar o melhor games. Agora os top 3 prêmios aí. Luan vai falar agora o melhor games. Opa! Tá? Vamos lá, gente. Qual é o jogo do ano pra vocês? Qual é aquele jogo que você fala, meu Deus, isso é GOT, como se fala na Game of the Year? Videogames realmente é arte. E pode Got ser. a figure. E não se achem que jogo do ano tem que ser aquele jogo de orçamento gigantesco, gráfico de ponta. Não, o jogo do ano é o jogo que você mais gostou de jogar. Não importa se ele é indie, se ele é pixel art, se ele é Vampire Survival, não interessa. Enfim. Exatamente. Falou o cara que deu o melhor jogo pro mais tripulado negócio. Ah, não é excludente. Enfim, melhor. Melhor, os indicados a melhores jogos Piratinha de Ouro são Bayonetta 3, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Pokémon Legend Arceus, Splatoon 3, Stray, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge e Xenoblade Chronicles 3. Vocês podem ver aqui a lista de jogos que a gente jogou esse ano, que nós três juntos jogamos esse ano. É, Todos esses praticamente. jogos, todos esses 10 jogos. Não, a gente jogou mais, mas Nem nessa, esses. eu joguei vários jogos de celular. Sim, você botou uns indicados aí, o Shovel Knight Dig, o Horizon Horizon Chase. Chase. Tá aí, eles estão lá. Mas chegou num ponto que basicamente os jogos que eu jogo no ano são realmente os jogos que acumularam do ano passado, backlogs. Então, tipo, é difícil É jogar vez o jogo que tá saindo naquele ano. A não ser que seja um difícil, lançamento é. muito grande. É difícil ser um podcast de jogos onde você fala sobre o jogo recente, sabe? Sobre o jogo que lançou Abaixo os agora. preços e tudo mais. Eu não sei como as pessoas fazem. Eu tô tentando ficar melhor nisso, mas porra. É mais quando fica saindo RPGs tipo, de 50, 60 horas, jogos de mundo aberto de 50, 60 horas toda hora. Não, e esse ano foi especialmente complicado no geral, assim, de ver de jogos de jogar, então. Fora também os jogos multiplayer que tomam todo o tempo da gente que fica jogando um jogo multiplayer. Tipo, por favor. É verdade. Aliás, não me oponho a jogar. É bom. Vamos lá. Para o próximo. Felipe, melhor série. Melhor série de 2022. E os indicados são Lembrando que é a melhor Andor. temporada, né? Não é uma série inteira, é a temporada que teve no ano. É só deixar claro. Sim. Sim. Mas os indicados Andor, a primeira temporada, Barry, a terceira temporada, Better Call Saul, a série inteira, mas mais especificamente a sexta temporada, Olha. sem preferências. Ó, quem tá escutando a gente provavelmente já viu o nosso top 3 e quem não viu, verá. Cavaleiro da Lua, primeira temporada. Depois da Festa, primeira temporada. Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Também a primeira temporada. Ruptura, primeira temporada. Foram muitas primeiras temporadas boas esse ano. Muitos começos. Sandman, a primeira temporada também. Bagulho Sinistro, temporada 4. E Todas as Flores. E por último, para terminar, temos o melhor filme. Qual desses é o melhor filme para você? Para vocês. Os indicados são Batman, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Glass Onion, Não, Não Olhe, Wakanda para Sempre, Pantera Negra, Wakanda para Sempre, Pinóquio de Guillermo del Toro, RRR, Top Gun Maverick, Trem Bala e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Vocês podem ver uma grande que a uma grande influência dos nossos top 3 nas escolhas. E é proposital, gente, o negócio é a nossa premiação, então a gente vai escolher os nossos coisa. Mais uma Queria vez. dizer que depois do nosso podcast, o Oscar também foi influenciado e dois dos filmes que a gente colocou no nosso top 3 estavam lá indicados a melhor filme desse ano. Olha só. É, a O gente. Oscar ouve a gente. Claro, claro. Fazendo tendência. E a gente até. Por acaso. A gente teve o dia de informar os indicados no mesmo dia do Oscar. Foi muito coincidência mesmo. Eu não sabia que seria hoje também, mas é. Pois é, achei que tinha sido proposital. Ah, não, não, não foi. Não, não foi. Pois é. Ok. Eu vou lá nas redes sociais, estarei postando os formulários para vocês votarem. Está aberta a votação. Você tem mais ou menos 2 semanas para votar. Por favor, votem e mandem para os seus amigos para eles votarem também. Mandem para a família, mandem para todo mundo que assistir minimamente filmes ou jogar minimamente jogos. Percebam que a gente, mesmo não tendo uma experiência universal dos filmes, a gente tem aí os indicados. E Estamos dispostos a ver também os indicados manuais aí que vocês possam mandar pra gente. É, mal posso esperar pra ver como vai ser no, no como vai ficar no final. E é isso aí. Valeu, a gente se vê daqui a 2 semanas. A gente tem mais ou menos 2 semanas de votação aí. Aproveitem e façam campanha aí pro filme que vocês preferirem ganhar, pro jogo que vocês preferirem ganhar, pra série que vocês preferirem ganhar. Quero ver 100 votos! 100 votos Tem votos. nessa premiação. A gente mandou. A gente mandou. Fez aquela votação lá de um tempo atrás, lá de ah, o que vocês assistiram, o que vocês não assistiram e tudo mais, conhecem. E foram 60 votos. Dá pra aumentar isso aí. Porque aqui tem coisa em jogo, sabe? Tem o seu. Sua série favorita, seu jogo favorito, seu filme favorito ganhar a premiação mais cobiçada da internet, dos podcasts de filmes, séries e games. Então, manda ver no voto, por favor. Então, é isso. Obrigado pela presença de vocês, Felipe, Luan. Obrigado aí, Ótimo. galera, chat. Beijo no coração, continuem sendo lindos. Tchau, pipoca. É Valeu. isso. Como esse é um especial aí, a gente fecha dessa maneira informal. Falou, galera! Espera aí, rapidinho. Deixa eu só deixar o cachorro entrar aqui, senão ele vai ficar arranhando a porta. Ok. Entra aí. Espera É um só um filme. momento. Eu preciso deixar a gata entrar. E dessa vez a gata não tá entrando pela porta. Ela tá entrando pela janela. Esses gatos são mágicos. Ah, Petra. Isso Dá a realmente volta, é caralho. strange action. Enfim, vamos lá.